Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Irmãos, eu sou o pastor dos jovens aqui da igreja. O pastor Paulo e a Tânia estão de férias, tiraram uma semana. No sábado eles já estarão de volta. E a Tânia vai estar ministrando aquele curso para pais. E para mim é uma alegria estar aqui hoje e ministrar a palavra do Senhor para vocês. Eu me preparei bastante, irmãos. Eu estudei muito. E eu tenho plena consciência de que se o Espírito Santo não vier até nós, nada vai acontecer. Eu sei. Eu fiz teologia por 5 anos, irmãos. Eu estudei a Bíblia, eu estudo a Bíblia faz bastante tempo. Eu agora terminei minha aula de hebraico, fiquei com média 7.1 no meu semestre de hebraico. E eu tenho visto, igreja, que isso tudo é importante e faz parte. Porém, se o Espírito Santo não vier, isso é passageiro, isso é humano, isso é vazio. Eu não entendo nada de música, irmãos. Mas eu sei que o Aníbal é um grande músico. Por que que eu sei? Porque todos os músicos da igreja sempre elogiam ele. E falam, não, se tem alguém nessa igreja que entende de música é o Aníbal. Ele estudou muito, se preparou também. E assim como na pregação da palavra, assim como em qualquer coisa da nossa vida, a nossa parte é o preparo, a nossa parte é trabalhar muito, a nossa parte é o esforço. O Aníbal morou na Argentina, quanto tempo, Aníbal? 3 anos? Longe da família? É muito difícil morar longe da família. Porém, por um objetivo, por um alvo, nós buscamos aquilo. E isso tudo, igreja, se o Espírito Santo não vier sobre nós, fica vazio. Mas eu pedi muito a Deus que Ele viesse hoje de noite. Eu pedi muito para que o Espírito Santo viesse hoje de noite. Eu pedi muito para que Jesus fosse real no nosso meio nessa noite. E eu creio que Ele está aqui, igreja. Amém? Todos abriram no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim, igreja, a palavra do Senhor. Portanto, Jesus dizendo, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Essa é a oração que o Senhor Jesus deixou a nós, deixou aos discípulos, deixou ao seu povo. E essa oração, igreja, ela não é uma reza para ser feita apenas por simples repetição. Ela é a estrutura de uma oração. Ela separada, ela aborda temas centrais da oração. E ela começa dizendo que nós devemos falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Igreja, o nome de Deus, Ele é santo, porque Deus é santo. Agora, como Deus pode ser santificado? Hoje, é através de mim e de você. Através do nosso testemunho nessa terra, o Senhor é santificado. As pessoas vêm, olham para nós e enxergam a Deus. A nossa santidade glorifica o nome de Deus. Mas o que eu quero me deter mais nessa noite, é a frase do verso 10, que diz, venha o teu reino. Irmãos, eu tenho pensado bastante sobre esse reino. O Senhor Jesus nos ensinou a pedirmos para que o reino de Deus viesse até nós. O Senhor Jesus disse, quando orarem, peçam para que o reino de Deus venha. Peçam para que o reino dele se manifeste. Peçam para que as coisas lá do céu venham. Irmãos, Jesus nos ensina assim, e quando o reino vem, o reino de Deus, ele traz uma série de coisas. O que implica vir o reino de Deus? Significa vir a vontade de Deus. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Deus, venha a tua vontade sobre mim. Venha o teu governo sobre mim. Venha o teu querer sobre mim. Quando eu peço para que o reino dele venha, eu estou pedindo para que venha sobre minha casa, sobre minha família, sobre o meu trabalho, sobre todas as coisas da minha vida. O reino de Deus, o desejo de Deus é que o reino dele venha. E o reino dele já veio muitas vezes e continua vindo e se manifestando até nós. O Senhor Jesus, ele ensina isso. E depois ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a vontade de Deus é a sua vontade e a minha vontade. Você já pediu algo para Deus que você queria muito, mas que no fundo, no fundo, no teu coração, tu sabia que aquilo não era a vontade de Deus. E Deus não te deu. E eu já fiz isso, já pedi coisas para Deus que Deus não me deu. E eu louvo a Ele por Ele não ter me dado, porque não era o melhor para mim. Igreja, pedir para que a vontade de Deus seja feita. Pedir para que o reino venha implica em abrir mão do meu governo sobre mim mesmo. Pedir para que a vontade dele seja feita implica muitas vezes em abrir mão da minha própria vontade. Porque a minha vontade, ela não é sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é sempre a minha. E vice-versa. E assim sucessivamente. Irmãos, o reino de Deus, a vontade de Deus, ela é maior e mais importante do que o nosso conhecimento, do que o nosso achômetro, do que a nossa opinião pessoal, do que as nossas teorias. O reino dele, a vontade dele estão acima de tudo isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, no céu não existe pecado. A única criatura que habitou no céu e tentou pecar foi expulsa de lá. A Bíblia diz, e foi lançado, e com ele trouxe terça parte dos anjos, e caíram, e esse é Satanás, o diabo, o maligno, o cão, o que chame ele como você quiser. No céu não existe pecado, no céu não existe doença, no céu não existe luto, no céu não existe dor, no céu a vontade de Deus, ela é plena. Todas as coisas no céu cumprem com o propósito de Deus. Se tem um anjo lá no céu agora, esse anjo está fazendo exatamente aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Se tem um querubim, um serafim, sei lá eu que criaturas que estão no céu agora, todas elas a gente nem conhece, mas todas elas estão debaixo do governo de Deus e de Jesus. E todas elas cumprem com a plenitude do propósito de Deus. Então eu vou orar e vou pedir para que aqui na terra seja assim também. E vou pedir para que a vontade de Deus, assim como no céu ela é feita, ela seja feita aqui também. Isso implica de novo em que a minha vontade vai perder lugar, igreja. Em que os meus desejos pessoais vão perdendo lugar. Os meus projetos pessoais vão perdendo lugar. Para que ganhe a vontade de Deus. Os meus pecados vão perdendo lugar. Porque no céu não tem pecado. E se eu quero que a vontade de Deus seja no céu e na terra igual, não vai ter pecado. Eu vou perdendo o domínio sobre mim mesmo. Tem uma criança chorando aqui atrás, irmãos. Tá? Alguns estão olhando aqui. Não sei quem é o pai ou a mãe, mas pode passar e devolver a criança, que acho que vai ser melhor. Pode passar, Verinha, nós já paramos o culto para devolver a criança ao pai e à mãe. Amém? Irmãos, esse reino tem um rei. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse reino, ele tem um rei. E Efésios capítulo 5, versículo 5 diz, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo. E no reino de Deus. Irmãos, esse reino espiritual que nós estamos pedindo, ele é governado pelo Rei Jesus. Ele é governado por Deus. Ele é dirigido, ele é comandado, use a palavra que você quiser. Mas o fato é que no reino dos céus, o Senhor Jesus é autoridade sobre todas as coisas. Por isso que o céu é um lugar tão perfeito. Porque ele é governado por uma pessoa perfeita, por um Deus perfeito. O reino de Jesus, o reino de Deus. Existem critérios para que eu entre nesse reino. Aqui, essa parte de Efésios 5:5 está dizendo algumas coisas, algumas características. Mas eu não quero me deter a elas, eu quero apenas destacar que o Rei é Jesus. Aquele que comanda todas as coisas no céu é Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19, abra comigo sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 19, o último livro de sua Bíblia. Apocalipse 19, verso 16. Apocalipse 19, 16 diz assim, igreja: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ler de novo, irmãos. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, essa figura descrita em Apocalipse se refere à pessoa de Jesus. Ele tem no seu manto, na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso rei, igreja. O Senhor Jesus, ele é rei. Ele ocupa o lugar de rei. Ele reina soberano sobre os céus e a terra. Ele é aquele que governa. E no reino de Deus, igreja, as coisas no reino de Deus, elas são simples e fantásticas ao mesmo tempo. Elas são amorosas, elas são restauradoras, elas são transformadoras, elas são diferentes dos valores de qualquer outra coisa. O reino de Deus, o reino de Jesus, ele é governado diferente de outros reinos que a gente conhece ou que a gente escuta falar. Ele é governado por um braço forte, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de paz. O reino de Jesus, quando ele chega, igreja, ele tem o poder de transformar. Uma vez estava uma situação com uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa de um espírito maligno, e as pessoas não entendiam direito o que estava acontecendo. E o Senhor disse: é chegado o reino de Deus até vós. Irmãos, lugares que eram habitados por demônios, lugares que eram habitados por dor, por choro, por luto, por tristeza, quando o reino de Jesus chega, ele passa a ser habitado por Jesus. Ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Ele passa a ser habitado agora por um Deus puro e limpo. Nós temos no nosso meio pessoas que no passado se envolveram com religiões de feitiçaria, serviram a um reino que não é o reino de Deus. E eu gosto muito de conversar com essas pessoas. E quando você conversa com elas, elas começam a falar da diferença que é a vida delas hoje, andando no reino de Deus. Um dia um irmão me disse, eu nunca mais esqueci aquilo. Ele disse: Vini, agora eu chego em casa, limpo, cheiroso. Eu vou no culto, eu vou na igreja, eu cultuo o meu Deus. E quando eu volto para minha casa hoje, eu estou limpo. No passado, essa pessoa serviu a um outro rei, que não é rei, que pensa, tenta ser. E ele vinha sujo de sangue, de animais sacrificados, de coisas nojentas, de andar em cemitério, de andar em lugares horríveis. E quando ele se dava por si, ele estava num estado que ele não gostaria de estar. Igreja, quando o reino de Deus chega, aquilo que por muito tempo foi motivo de dor e de destruição, ao chegar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai te dar um abraço, ele vai te acolher do jeito que você estiver. Ele vai te receber. O nosso rei, igreja, ele não manda outras pessoas fazerem o que é o trabalho dele. Ele não manda outros receberem as pessoas. Ele mesmo vai e recebe a cada um. Além do nosso rei, igreja, existe um outro tipo de governo que tenta agir nos nossos dias. Abra comigo agora em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Aleluia. Colossenses, capítulo 1, verso 13, igreja. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. É só até aqui, igreja, mas eu vou ler mais um pedacinho. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Igreja, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Igreja, a imagem que nós temos de rei é de um homem duro governando severamente sobre tudo e sobre todos. O Senhor Jesus é um rei de amor que governa baseado no amor. O princípio dele é o amor. E a primeira coisa que ele deseja fazer em nós é nos tirar do império das trevas. A palavra império aqui, traduzida por império, no grego, é a mesma palavra que se pode traduzir por poder, por autoridade. Então o Senhor Jesus deseja nos tirar debaixo do poder das trevas. E fazer o que conosco, igreja? Nos transportar para o reino do seu amor. Igreja, eu imagino o coração de Deus, quando Deus olha para uma pessoa e vê essa pessoa sendo governada pelo pecado, sendo dirigida pelo diabo. Eu imagino o coração de Deus se entristecendo. Eu terminei de ler um livro ontem, hoje é domingo, acho que ontem de manhã ou sexta de manhã. E esse livro, um homem que foi um marinheiro, foi um militar, bebeu muito, muito. Ele disse que ele bebia 15 litros de chope. Ficava muito, muito bêbado. Foi um alcoólatra, destruiu família, destruiu os filhos, destruiu tudo. Tudo que ele tinha, toda a carreira, tudo ele destruiu por causa da bebida. Um homem conhecido no bairro por ser um homem durão e cachaceiro. Ficava caído na rua e as pessoas iam lá ajudar ele. Esse homem um dia estava na sua casa e ele conta no livro que uma mulher bateu na porta da casa dele e disse: eu vim aqui para orar contigo. E ele começou a xingar a mulher, mandou a mulher embora, ameaçou a mulher. E a mulher: não, eu vim aqui para orar contigo. E ele expulsou a mulher. A mulher saiu, dali um pouco a mulher volta, e já volta com a mão na cabeça dele: eu vou orar contigo, e Satanás, eu te repreendo. Uma chance para você acertar o que aconteceu. Uma mulher, que foi expulsa por um militar da sua casa, um homem conhecido por todos, pela sua fama, a mulher expulsa, uma crente em Jesus, deu as costas, ela deve ter saído pensando, não, eu vou voltar lá. Meteu a mão na cabeça dele. E ele diz no livro que ele ficou inconsciente. E de repente ele acordou. Depois disso, ele foi ao bar de novo e começou a beber. E virou a noite bebendo. Bebeu, bebeu, bebeu, bebeu, bebeu. E ele não conseguiu ficar bêbado. E aí então ele começou a conversar com a esposa dele, que algo tinha saído de dentro dele, que ele não sabia explicar. E ele depois disso tentou de novo outra vez ir para o bar e bebeu, bebeu. Ele conta no livro que ele bebeu 15 litros de chope. E não ficou bêbado. E aí ele começou a perder o gosto pela bebida. Começou a perder a vontade de beber. E largou a bebida. E agora no livro ele conta que por muitos anos ele entendeu que ele estava alimentando demônios com a bebida. Que aquilo era uma obra maligna na vida dele. O reino das trevas, o império das trevas, o poder das trevas, tem por objetivo a nossa destruição. Igreja, o diabo não existe amor nele, não existe compaixão nele. Pessoas fazem pactos com o diabo para alcançar coisas nessa terra. O preço pago por isso é muito alto, é eterno. Se elas não se converterem a Jesus e não aceitarem o reino do amor de Jesus e serem transportadas para o reino do amor, elas estão condenadas. E de nada serviu o que elas conquistaram nessa terra. E de nada vai ter valor, não adianta, vai estar no inferno. Eu sou famoso, mas aqui no inferno tu é só mais um atormentado. Mas eu fiz isso e aquilo, mas aqui no inferno tu é só mais um que está aqui para sofrer. Igreja, o reino das trevas, o poder das trevas é uma realidade. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. E se eu quero crer em Jesus, eu preciso crer em toda a Bíblia. Mas existe algo que me traz conforto. A Bíblia chama Satanás de príncipe desse mundo. O diabo, ele é tão... Acho que eu posso falar isso. Ele é tão maluco. Ele é tão doente da cabeça, que ele chegou a tentar Jesus. E na tentação de Jesus, o que é que o diabo oferece para Jesus? Entre outras coisas, ele diz para Jesus: Senhor, se tu me adorar, eu te dou todos os reinos dessa terra. Eu sempre achei e interpretei esse texto, o diabo é o pai da mentira, porque ele não tem reino para dar para Jesus. E depois estudando, eu entendi que quando Adão e Eva pecam, eles entregam autoridade, através do pecado, a autoridade que Deus deu para Adão e Eva, eles entregam agora para o diabo. Então o diabo tem sim governo também nessa terra. E a Bíblia fala disso. O príncipe desse mundo. Fala em João 12:31 e João 16:11. Depois em 1 Pedro 5:8 fala que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, a figura do leão sempre representou autoridade. O leão é o rei da selva. Tem um monte de musiquinha que diz isso. Isso sempre foi assim. O leão, ele representa um animal de governo, de autoridade. O diabo, ele tenta ser como o leão. E ele anda procurando alguém para amar. Não, para devorar, para destruir, para fazer a tua vida virar um inferno, para roubar tudo que Deus te deu. Esse é o alvo dele. Ele é o nosso adversário, o príncipe desse mundo. Agora existe um engano, muitas vezes no nosso coração. Você já imaginou uma batalha espiritual? Você já imaginou Jesus vindo montado num cavalo branco, sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? E aí o diabo vindo montado num dragão com 7 cabeças, cuspindo fogo. E aí o diabo encontra Jesus nas regiões celestiais. E eles começam a travar uma batalha. E de repente o dragão dá uma rabada no cavalo branco de Jesus e Jesus cai. Aí Jesus levanta todo esfolado. E aí Jesus dá uma espadada no dragão. E aí o dragão cospe fogo e pega no cabelo de Jesus. Parece que alguma coisa não está fechando, né, igreja? Eu não consigo imaginar o diabo atacando Jesus. Não cabe na minha cabeça isso. Eu não consigo imaginar o diabo derrubando Jesus. Existe um grande erro que o diabo tenta trazer até nós, de que ele está medindo força com Jesus. Mas a Bíblia fala em Mateus que toda autoridade já foi dada para Jesus. Todo poder, todo governo, todo domínio. Não existe uma luta entre dois reinos. A luta do diabo é contra a igreja. Irmãos, quando alguém quer atingir uma pessoa e não pode, ele vai tentar contra aqueles que são ligados àquela pessoa. O diabo não pode enfrentar Jesus em hipótese alguma. Demônios não podem contrariar a vontade de Deus em hipótese alguma. O que o diabo faz é o que Deus permite, porque Deus governa sobre o diabo. O Senhor Jesus governa sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, igreja. Agora nós, como igreja, lutamos contra eles. A Bíblia diz isso também. Abra comigo em Apocalipse de novo. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Verso 17 e 18, igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Diz assim, irmãos. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, aqui, o Senhor Jesus, isso aqui eu só posso entender que é Jesus. O Senhor Jesus está dizendo: eu estive morto, mas agora vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, quem tem a chave da sua casa? Você, as pessoas que moram lá, as pessoas que têm direito naquele lugar, as pessoas, o pai, normalmente quem tem a chave da casa é pai e mãe. Tem alguém aqui com um filho de 3, 4 anos que já deu a chave da casa para o filho? Não. Se você fez isso, em nome de Jesus, pega de volta. O teu filho ainda não tem maturidade para andar com a chave da tua casa. De repente ele encontra um estranho e ele oferece uma bala para o teu filho, e teu filho diz: vamos trocar a chave da minha casa pela bala. E aí o ladrão vai lá e rouba a tua casa. Irmãos, chave representa também autoridade. O Senhor Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. O Senhor Jesus tem governo sobre isso. E o engano do diabo é tentar diminuir a autoridade de Jesus no nosso coração. É tentar fazer eu e você pensar que Jesus está disputando algo. Jesus não disputa nada, igreja, porque ele já conquistou tudo. Quando o Senhor Jesus grita na cruz: está consumado. Essa palavra, eu já falei isso aqui uma vez, essa palavra consumado é a palavra usada para quando um povo entrava em guerra e quando havia vitória, o rei gritava: está consumado, vencemos. O Senhor Jesus grita na cruz: está consumado. Ele está dizendo: eu venci. Morri sem pecado algum. Agora eu derrotei o pecado, eu derrotei o diabo, eu derrotei a morte. O Senhor Jesus já venceu, igreja. Ele não está disputando mais nada. Nós estamos sim disputando. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, fala para mim e você: nos revestimos de toda a armadura, porque a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas ela é contra principados e potestades, dominadores do mal. Igreja, eu e você precisamos constantemente vigiar, porque existe um outro reino que está tentando contra nós. Existe um outro tipo de governo, que o alvo dele é a nossa destruição. O alvo final do diabo é matar a minha fé, é gerar incredulidade dentro de mim, é gerar dúvida, é fazer eu questionar a Bíblia, questionar Deus, é fazer eu ficar confuso a tal ponto de não crer mais na obra da cruz, a tal ponto de duvidar do amor de Jesus. Que reino do amor, coisa nenhuma, isso é mentira, isso não existe. Essa é a função do diabo. E ele trabalha para isso. Mas o Senhor nos dá um armamento, o Senhor nos dá capacitação para lutarmos no nome dele. Irmãos, nós não lutamos contra o diabo na nossa força, nós não lutamos contra o diabo com técnicas, nós não temos aqui na igreja um curso de expulsão de demônios para você ter técnicas para expulsar demônio. Uma vez nós estávamos numa conferência jovem, irmãos, e uma menina ficou endemoniada lá. E essa menina ficou muito endemoniada e muito tempo, e aquilo não se resolvia. E estava um negócio que ia e não ia e voltava. E daqui um pouco ela começou a rasgar a roupa, daí tira os homens da sala, fica só as mulheres. Um negócio assim que durou muito tempo. Aí um irmão cheio da unção da sabedoria, pegou e disse assim, pastor, para o pastor Paulo e para a Tânia. Isso aí é um tipo de demônio que sai com água gelada. Pode botar embaixo do chuveiro que esse demônio sai. Loucura, né, igreja? Sabia que saiu mesmo? As irmãs agarraram a endemoniada de tudo que foi jeito e levaram para o chuveiro. E de repente ela começava a dizer, ai, ela vai ficar com frio. Ai, ela vai ficar gelada, ai. E quando botou, a menina tomou a consciência e se acalmou. Irmãos, nós não temos técnica para enfrentar o diabo. Até porque ele não é burro. Se eu tiver uma técnica, ele vai tentar contra a minha vida de uma outra forma. O diabo nunca vai atacar a igreja, o que é o teu ponto forte. Ele sempre vai vir para tentar te destruir através daquilo que você já tem dificuldade. Eu já tenho uma tendência a algo. É justamente contra essa situação que eu vou ter que lutar. É justamente dessa forma que o diabo vai vir para tentar me destruir. Em Mateus capítulo 16, verso 18, fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, eu e você fazemos parte de um povo que luta contra o diabo. E nós já sabemos o final da história. A Bíblia me garante que quando eu ataco o inferno, ele não vai prevalecer contra nós. A igreja não é um povo que está trancado em quatro paredes esperando a volta de Jesus. Todos nós aqui, glória a Deus, aleluia, volta Jesus, volta. Não, a igreja é um povo que vai atacar o inferno. De que jeito, irmãos? Com jejum, com oração e falando do amor de Jesus. E as portas do inferno, porta, nós usamos para nos proteger. Porta, nós usamos para nossa segurança. Irmãos, o diabo está trancado dentro do inferno, com as portas fechadinhas, apavorado, pensando, igreja não ora, não ora, não ora. Igreja não evangeliza, não evangeliza. Igreja, para, para. E eu e você, vamos lutando no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ver meus familiares convertidos. Em nome de Jesus, eu quero ver a minha vida restaurada. Em nome de Jesus, eu quero ser curado de enfermidade. Em nome de Jesus, eu não aceito influência do diabo na minha vida. Eu não aceito sentimentos do diabo dentro de mim. E nós vamos lutando. E o reino de Deus vai avançando sobre nós. Irmãos, o reino de Deus, quando ele vence todas as coisas. Tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos atormenta, fica pequeno e o Senhor vai nos restaurando. Eu queria te convidar nessa noite a pedir para que o reino de Deus venha sobre a tua vida. Eu estava ali antes do culto orando, e orando, orando, e um pouco nervoso, muito ansioso. E Deus, essa é a tua palavra para essa noite, não é? Deus, fala algo, faça algo. Quase uma oração semi-desesperada. E aí um irmão ali atrás começou a falar para mim, Vini, tive uma visão. E nessa visão eu via o Senhor tirando casaco, capa, alguma coisa do gênero, de cima das pessoas. E eu disse para ele, aleluia, Jesus, Deus é bom. Porque eu tive uma visão onde o Senhor botava manto sobre as pessoas. Onde o Senhor botava um pano, tipo esses mantos de sacerdote, de rei, algo limpo, algo puro, sobre a vida das pessoas. E eu tenho convicção nessa noite, que Deus deseja tirar pessoas do reino das trevas e trazer para o seu reino de luz. Irmão, talvez tu venha a tempo lutando com algo e tu não tem força para lutar. Eu quero te convidar nessa noite a chamar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na tua vida. Vini, eu já sou crente, mas eu tenho uma situação específica que eu ainda tenho lutado muito. Aquilo é um peso, aquilo é um jugo sobre mim. Aquilo me atormenta, eu não consigo. Eu quero te convidar nessa noite a pedir para que o Rei dos Reis tire esse peso que está sobre a tua vida e coloque um manto de amor sobre você. Irmãos, era um manto meio dourado, sei lá eu que cor é aquilo, meio brilhante. Eu só posso entender que isso é obra de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós tomamos a autoridade de Jesus nesse lugar. O governo de Jesus neste lugar. O reino de Jesus nesse lugar. E quando Jesus vem, igreja, coisas sobrenaturais acontecem. Pessoas que estão sofrendo de dor no estômago, uma dor absurda. Isso é de fundo espiritual. Quando o reino de Jesus vem, esse demônio que tem te trazido essa dor, ele vai embora. Essa dor vem de comida consagrada, vem de feitiçaria, vem de religião pagã, que você fez por engano, por tentativa de uma vida melhor. Quando o reino de Jesus vem, igreja, esses demônios precisam sair. Quantas vidas a gente atende aqui na igreja que vem diz, pastor, há tempo eu ando como se tivesse algo sobre a minha nuca. Eu tenho dor, dor, dor, eu fico pesado, minha cabeça parece que vai explodir. E de repente, com uma oração muito simples, mas de autoridade, essa dor vai embora. Por que isso, igreja? Uau, porque o pastor que orou era poderoso? Não, porque o reino de Deus tem chegado até nós.